Kate Bush. Dreaming with the clouds busting sky. Programa de Duarte Gomes. Catherine Bush é uma cantora, compositora, produtora musical, escritora, intérprete e dançarina inglesa, nascida a 30 de julho de 1958, na cidade de Bexley Heath, região de Kent, perto de Londres. O pai, Robert Bush, era médico e pianista amador, e a mãe, Hannah Patricia Bush, era enfermeira e bailarina amadora de dança tradicional da Irlanda, o seu país de origem. Cresceu num ambiente artístico com os pais e dois irmãos mais velhos em East Wickham, perto do seu local de nascimento. Estes são John Bush, fotógrafo e poeta, e Paddy Bush, músico, fabricante de instrumentos musicais, crítico, produtor musical e artista plástico. Ambos os irmãos participaram na vida profissional de Kate Bush, John como autor da maior parte das fotos das capas dos álbuns e integrando as vozes de apoio em diversos temas, e Paddy como instrumentista de não só instrumentos convencionais, nomeadamente a guitarra, o batolim e a harmónica, mas também de instrumentos mais invulgares, como a balalaica russa, o sitar indiano, o koto japonês ou o didgeridoo australiano, emblemáticos nos temas de Kate Bush na criação de ambientes sonoros exóticos. Ao longo da sua infância e com a influência artística dos familiares, aprendeu a tocar piano, órgão e violino. Para além destas bases musicais, acresceu o seu fascínio por Gene Kelly, Billie Holiday, Judy Garland e a banda King Crimson, que lhe serviram como fonte de inspiração. Bush começou cedo a compor música. Aos 11 anos, entrou na St. Joseph's Convent Grammar School, onde aprofundou o conhecimento dos instrumentos que já tocava. Nesta altura, já possuía um repertório de composições muito desenvolvido para a sua idade. Ela e a sua família prepararam uma gravação de demonstração com cerca de 50 composições originais muito ecléticas, como uma forma de a introduzir na indústria musical. Oh, so Embora recusada por todas as editoras contratadas, acompanhado do seu crescente interesse sobre o processo de criação musical, Ricky Hopper, um colega de universidade do irmão John, apresentou Kate a David Gilmour, o guitarrista dos Pink Floyd, e este, fascinado por este talento enigmático ainda desconhecido, financiou a gravação de uma demo mais profissional. Esta demo conseguiu que Kate, aos 16 anos, conseguisse um contrato com a EMI Records, uma das maiores editoras musicais britânicas. A preparação de Kate para editar o primeiro álbum oficial não foi rápida. A editora decidiu que a produção do primeiro álbum devia ser lenta. Durante esta fase de elaboração, Bush dedicou-se à escola, teve aulas de dança e mímica com Lindsay Kemp, sendo bailarino, ator e coreógrafo de David Bowie. Passados 3 anos, no início de 1978, Kate Bush lança o primeiro single do seu álbum de estreia, Wuthering Heights, com o tema Kit, no lado B, baseado no romance homónimo de Emily Bronte. Fala-nos na perspectiva de Catherine, Katy, que, depois de morta, sob a forma de um fantasma, pede para voltar à vida de Heathcliff, o seu grande amor. Heathcliff, it's me, I'm Katy, I've come home, I'm so cold. Let me in your window. Foram também registados dois videoclipes para acompanhar este single, que se destacaram pelas danças exóticas de Kate e a atmosfera mística ou imaterial dos efeitos visuais. Este single alcançou rapidamente o primeiro lugar nas tabelas de vendas britânicas e fez com que Kate iniciasse a sua carreira musical auspiciosamente. Windy moors Yeah. Um mês depois, é publicado oficialmente o álbum de estreia The Kick Inside, produzido por Bush, Andrew Powell e David Gilmour, com o êxtase ainda instalado depois da estreia do seu primeiro single. O sucesso continuou, agora com outras faixas que também se destacaram, como The Man with the Child in His Eyes, Oh to Be in Love e Moving, esta última um tributo a Lindsay Camp. As críticas ao álbum foram discrepantes. Alguns aspectos que se destacaram entre os críticos foram a voz. Uns achavam-na demasiado aguda e azucrinante, enquanto outros a valorizavam pela sua singularidade. Ademais, alguns críticos afirmavam que o álbum não tinha revolucionado a música, com faixas fracas e sem espírito, enquanto outros consideravam que este disco representava um passo ousado para a música pop, misturando sonoridades convencionais com elementos exóticos, aos quais se juntava uma voz peculiar, portanto, um exemplo da New Wave. Apesar de todos os contras que este álbum possa ter, é de louvar a maturidade e sensibilidade artística de Bush, que, relembramos, tinha 19 anos quando o álbum foi comercializado. Esta maturidade reflete-se também nas gravações de estúdio, que, segundo a equipa de produção, eram extenuantes devido à exigência e perícia que Kate tinha no seu trabalho. Todos os temas foram compostos por ela, melodicamente e liricamente, o que a tornou a primeira mulher cantora e compositora a liderar as tabelas de vendas britânicas, com um álbum de estreia inteiramente da sua autoria. Doing the heel, maybe. Oh, inside at all, if there's life inside at all. But we know the lady who rents the room. She catches the conscious thing a la Luna. At night, no final de 1978, ainda durante o período dourado de The Kicking Side, a EMI Records pressionou Kate para gravar e produzir rapidamente o álbum seguinte, de modo a aproveitar o sucesso do primeiro. O primeiro single a ser publicado foi Amar Or, com Coffee Home Ground, do lado B, a 3 de novembro, mas sem grande sucesso. A 10 de novembro surge o segundo álbum de estúdio, Lionheart, 9 meses depois do primeiro. Devido ao prazo encurtado, apenas 3 das 10 faixas eram temas novos, Symphony in Blue, Full House e Coffee Home Ground, enquanto os restantes 7 faziam parte do repertório de músicas compostas na sua adolescência. Foi novamente produzido por Kate e Andrew Powell, desta vez sem David Gilmour. Apesar das enormes campanhas promocionais, nomeadamente em chapéus de chuva e caixas de fósforos, Lionheart não conseguiu o sucesso do álbum anterior. A recepção pelo público e pelos críticos foi mediana, sendo quase universalmente considerado uma versão inferior de The Kick Inside. Uma das razões foi o facto de não ser o álbum com grande experimentalismo, sem grandes inovações, mais maduro. Kate admite que Lionheart é um álbum muito bom, considerando a rapidez com que foi feito, mas que, mesmo assim, poderia ter sido muito melhor se tivesse tido mais tempo e precisão para o produzir. Thank you. In your face, I feel guilty, and Após criar a sua própria editora musical, a Kate Bush Music, e a sua própria empresa de gestão, a Novertia, para manter o controle do seu trabalho, Kate inicia a sua primeira digressão pela Europa, a Tour of Life, em abril de 1979. Com 24 apresentações espalhadas pelo Reino Unido, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e França, esta digressão marcou um grande avanço tecnológico nos concertos. Foi a primeira artista a utilizar microfones sem fio em palco, essenciais para a sua interpretação, caracterizada por coreografias e mímicas. As apresentações contavam com desempenhos de dança, números circenses e várias trocas de figurinos. Esta digressão abrangia os álbuns de Kick Inside e Lionheart, e foi nela que se estrearam dois novos temas, Violin e Egypt, que integrarão o seu álbum seguinte. Apesar do desastre acontecido pouco tempo antes do início da turnê, a morte do experiente diretor de iluminação Bill Duffield durante os ensaios, os espetáculos permitiram recuperar o sucesso do primeiro disco, com a maior parte das salas esgotadas e críticas extremamente positivas. Desta digressão, foi gravado um LP, On Stage, durante o concerto no Hammersmith Odeon, em Londres, a 13 de maio de 1979 e editado em agosto desse ano. Desenvolveu o seu novo álbum entre meados de 1979 e início de 1980, Bush fez o apoio vocal no terceiro álbum a solo de Peter Gabriel, sendo influenciada por sons eletrónicos experimentais que utilizou nos álbuns seguintes. A 14 de abril de 1980, editou o primeiro single, Breathing, com The Empty Burling, do lado B, que não faz parte do álbum, Never Forever, que surgiu em setembro de 1980. Breathing versa sobre um feto que está ciente do que acontece fora do corpo da mãe, neste caso uma guerra nuclear, e que tem dificuldades na respiração devido à nicotina do tabaco que ela fuma, uma crítica às mulheres grávidas que fumam durante a gestação. Este single foi inspirado num documentário da BBC sobre os efeitos nocivos da radiação nuclear e a melodia do tema The Wall, dos Pink Floyd. Foi divulgado um videoclipe no qual Bush tenta sair de uma bolha de plástico, personificando o feto em pânico por saber o que o espera fora do corpo da mãe. In the sky, ooh, sun. our chance. We're the first and last, ooh, after the blast. Chips of plutonium are twinkling in every lung. I love mine. carried all around. Never thought that I could be a fainting. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. She couldn't have made a worse move. of letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She signed the letter on Babushka. A 27 de junho, editou o segundo single do álbum, Babushka, com Rent and Waltz, no lado B, que também não faz parte do álbum. Babushka tornou-se um dos maiores êxitos da cantora. Never Forever foi produzido por John Kelly e Kate Bush. O tema The Infant Kiss foi inspirado no filme The Innocents, realizado por Jack Clayton em 1961, e Delia's Song of Summer no filme para a televisão Song of Summer, realizado por Ken Russell em 1968 para a série da BBC Omnibus, sobre os últimos 6 anos de vida do compositor Frederick Delius. A composição Blow Away for Bill, como o título indica, é dedicada ao antigo diretor de iluminação que morreu durante os ensaios para a Tour of Life no ano anterior. É um dos álbuns mais aclamados de Bush, sendo considerado um dos melhores álbuns da década de 1980.

Mm-hmm. Entre 1980 e 1982, Bush ocupou-se na produção do seu quarto álbum, The Dreaming, produzido por ela com John Kelly, considerado o álbum mais experimental da sua discografia. O primeiro single apresentado, em junho de 1981, foi Set In Your Lap, com Lord of the Reedy River, do cantor escocês Donovan Leitch, no lado B. O segundo, em julho de 1982, foi The Dreaming, com Dreamtime, uma versão alternativa, no lado B. Setembro, o álbum é divulgado, contendo um elevado eclecticismo musical, sendo descrito como um paraíso maximalista, exibindo uma variedade de técnicas de produção e alguns instrumentos musicais menos comuns, como o bandolim, o zumbidor ou rombo, bell roarer, a flauta de bisel, penny whistle, a gaita de foles, o Ilian pipes e o bouzouki irlandês, o didgeridoo dos aborígenes australianos, tocado por Rolf Harris, bem como o uso exaustivo do Fairlight Computer Musical Instrument, um sintetizador digital, sampler e estação de trabalho de áudio digital, utilizado mas pouco explorado no álbum anterior. Aborda temas como a busca pelo conhecimento, em Set In Your Lap, o crime armado, em There Goes A Tanner, a guerra do Vietnã, em Pull Out The Pin, a destruição das terras aborígenes pelos australianos brancos, em The Dreaming. As referências cinéfilas e literárias estão presentes em Get Out of My House, aludindo ao livro de Stephen King, e à adaptação cinematográfica The Shining, realizada por Stanley Kubrick em 1980. A recepção crítica a este álbum foi heterogénea. Inicialmente foi considerado estranho, confuso e pouco comercial. No entanto, com o passar do tempo, a percepção geral mudou e a originalidade e a experimentação começaram a ser valorizadas. Apesar de ser considerado o mais íntimo e característico de Bush, The Dreaming foi o álbum menos vendido de todos os que ela publicou. Em 1983, após o relativo fracasso de The Dreaming, Bush decidiu apostar numa preparação mais cuidada do material para o álbum seguinte. Começou autonomamente a estudar e a produzir algumas composições no cartucho 8-track, utilizando um piano, um lean drum, uma caixa de ritmos eletrónica muito utilizada no início dos anos 80, e um Fairlight CMI, à semelhança dos dois álbuns anteriores. Passou depois para um cartucho 24-track para produzir as versões finais, no início das gravações oficiais. O álbum foi maioritariamente gravado num estúdio particular construído num antigo celeiro da família, perto de casa, especialmente para este álbum, com algumas sessões de gravação na Irlanda devido às várias inspirações na música folclórica irlandesa. As gravações terminaram no início de 1985 e o primeiro single apresentado em agosto, Running Up That Hill, A Deal With God, com Under the Ivy no lado B, sobre a dificuldade de compreender o parceiro numa relação amorosa. Foi um sucesso automático, apesar de, na altura, não ter alcançado o primeiro lugar nas tabelas de venda britânicas, tendo ficado pela terceira posição. Atualmente é considerado o seu maior êxito, em parte conquistado após o sucesso da série Stranger Things, criada para a Netflix em 2016, com 5 temporadas até 2025, integrando a banda sonora. He's using code that only you and I know. This is no trick of his. This is your magic. I'd catch the cues watching you, hoping you'd do something wrong. Everybody thinks you'll never make it, but every time you escape, Rosabelle, believe not even eternity. Dear me, Garden is hot for the heaven, and we're only bluffing, we're not one. he's gonna wangle away to get out of it. She's an excuse and a witness. We talk when he's called, but they've told us unless we can prove that we're doing it, we can't have it out. We can't have it out. Suspended in death, until I'm ready for you. 16 de setembro, o álbum Hounds of Love chegou aos escaparates. Está dividido em duas partes, sendo o lado A homónimo ao título do disco e o lado B subtitulado The Ninth Wave, inspirado nos 12 poemas narrativos Ideals of the King de Alfred Tennyson. A primeira parte consiste em 5 faixas mais comerciais, pensadas para terem sucesso, agradar à editora e recuperar as vendas e a popularidade perdidas no álbum anterior. Por outro lado, a segunda parte pretende ser um ciclo de 7 composições mais conceituais e poderosas, unidas numa só peça musical contínua de 26 minutos que, segundo Bush, é como um filme que idealizou sobre alguém perdido no mar. Ao longo dela, a história vai ficando cada vez mais sombria, com contrastes entre a consciência e a alucinação provocadas pela provável hipotermia e quase afogamento, como em Under Ice e Walking the Witch, terminando com o resgate e o alívio final, num contexto mais sereno nos temas Hello Hurt e, depois, Morning Frog. Como habitual, várias faixas foram inspiradas ou baseadas em referências cinemáticas e literárias. Hounds of Love foi motivado pelo filme Night of the Demon, realizado por Jacques Tourneur em 1957. A introdução, It's in the Trees, It's Coming, corresponde a um segmento do filme. Cloud Busting foi inspirada no dispositivo projetado pelo psicanalista austríaco Wilhelm Reich, na perspectiva do seu filho Peter. Para esta canção, Kate Bush com Terry Gilliam conceberam uma curta-metragem narrativa em vez de um videoclipe tradicional, realizado por Julian Doyle e com Donald Sutherland como Reich e Bush como seu filho Peter. A Book of Dreams e Hello Earth foram inspiradas em Tsintskaro, uma canção folclórica georgiana, incluída na banda sonora de Nosferatu, Phantom der Nacht, realizado por Werner Herzog em 1979. Who's loved you? just not showing. Space. Hello, old lady. I know your face well. I know it well. She says, na na na na na na na na. We're sitting in your mirror now. Is the place where the crossroads meet. When you look into the future, never, never say goodbye. She said, it doesn't belong to you. She said, it belongs to me. And your little boy and your little girl. And the one hand clapping there on your palm is my little line. When you're written in mine is an old memory. Na na na na na na na na na na na na na na na. Times the speed of sound.